deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que cê anda camis, mas já pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu leg eu costumo mentir. Será que tô sendo bobo ou te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim. E nós dois de amigos viramos inimigos. E nós dois de amigos viramos inimigos. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo. Faz um tempo que cê anda camis, mas já pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu leg eu costumo mentir. Será que tô sendo bobo ou te assumir? As verdades correram pra bem longe de mim. Nós dois de amigos viramos inimigos. E nós dois de amigos viramos inimigos. DJ Ronaldo Maresia, de Castanhal para o Pará.